de esquecer. Amor que faz doer, doer meu coração. Jeito bom de sofrer. Ah, jeito bom de amar e chorar por gostar de você. Jeito bom de sofrer. Ah, jeito bom de amar e chorar por gostar de você.